Ingresso do Embraer 145 da Passaredo. Fax Pátio 5. Chalé, pátio 5, autorizado adicionamento, reporte para o táxi. Aqui, aguarde para iniciar o táxi, Serra Chalé. Whisky Bravo, Whisky na escuta. Ok, fique atento a ingresso de uma aeronave HS da Oscar Papapapa no pátio 5, confirmando. Após o ingresso da mesa, está autorizado o seu táxi, reporte para o ingresso pista 17. Whisky Bravo Whisky. Presente, estacionado em frequência. Transfere agora a torre em 1 no norte, decimal 612, o pastor 32. Passaredo 2223, autorizada a decolagem, pista 17, vento 150 graus, 08 nós. Pastor 32, mantém um ponto de espera, aguarde para a decolagem. Pastor 32, autorizado ingresso, pista no 7, aporte alinhado, pronto para decolagem. Pastor 32. Passaredo 2223, decola 11, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, o Passaredo 2223. Passaredo 2223, assine código 5072, subindo para o 260, sair da árvore, aguardando contato radar. 5072, adicionado no transporte, Passaredo 2223. E mantenha a posição, aguarde para o ingresso, Whisky Bravo Whisky. Passaredo 2223 acionou o código 5072? 5072 acionado. Agora sim, contato radar estabelecido, passaredo 2223 subindo para o 260 da presente Boa Arbor. 260 da presente Boa Arbor, 2223 efetuou um pequeno desvio para aliviar a formação. Sente, após o desvio, Boa Arbor. Após Boa Arbor. Peço no pistão 7. November Alpha, mil pés, na altura de Interlagos, reporte 20 milhas de Salvador. Reportará 20 milhas de Salvador, ainda November Alpha. Está afastando agora do local, com a proa de... A proa do forte, inicialmente, ainda November Alpha, mil pés, reporte 20 milhas para regresso. Reportará 20 milhas para regresso. direto Índia November Alpha. Não, será o número 3, ok? Os tráficos à frente aí vai decolar, que já tinham chamado antes por táxi. Remoto 1-2, autorizado, reporta táxi, trip 5221. Confirmando, remota 1-2. Autorizado, reporta para o táxi, o trip 5221. Você está na escuta do controle, o Eco-Tango Índia mantendo o nível 075. Whisky Bravo Whisky, autorizado ingresso, pista no 7, aporte alinhado, pronto para decolagem. Fala do 4299.8 para posicionamento. O azul 4299 aguarda para iniciar o pushback de treinamento, um ATR da Trip, iniciando agora na remoto no 2K. Isso, aguardando, 4299. Nada no 2085. 85. Controle de Salvador, Pastor 32, decolada 17. No momento cruzando 600 pés, preciso alotar. Pastor 32, contato radar, tudo para o 090, sai da alotar. Desculpa o controle. 32, controle de Salvador. Pastor 32. Pastor 32, informa que não recebo ainda. O Pastor 32. Está na escuta, controle. Prossiga. Agora sim. É, sua para 090, saída lotar, o Pastor 32. Sim, eu estou ligado 090, não precisa lotar, Pastor. Pastor 2226, autoriza tudo, o pássaro 2223 inicialmente mantém o perfil aguardando coordenação com o Recife. O pastor 32 dá presente, vou ir direto lotar. Presente lotar, pastor. Pastor 32? Dá presente, direto lotar, pastor 32. Irmão Papá Tango, Oscar Papá Gol. Copiado. Grato, acho que o equipamento aqui tá com problema. Sim. Sim, só confirma o pátio, que encontra-se. Sim, só um instantinho, cópia o Oscar Papá Gol. O Alfa Vitor Juliette aguarda cópia, só um instante. Solo 32-1 para o CAC, Delvete 8, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Cabo Whisky decola os 1-8, controle 1-9, decimal 35, bom. Decimal 35, obrigado gente, boa, bom dia. Bom dia. Bom dia, Papá Romeu, Cabo Whisky, transferência. Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky, contato radar na decolagem, após 2.000 pés, autorizado para o de Jamo. Tá cruzando 2.500, vai voar Jamo. Mais um pé para Azul 4299 na escuta. 299. Livre acionamento, reporte para o táxi. 4299, o ajuste no 014. Livre funcionamento, reporte para o táxi. 4299. Papa Tangosco, Papa Golf, transcópio. Autorizado para Itapetinga, CR November, Índia, Papá, nível 080, decola da pista 17, primeira curva à direita, no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, e após prossegue direto destino. O controle em 199 decimal 35, a torre em 198 decimal meia dúzia, e aciona 5051 no transponder. Cotejamento correto, copiado 3 a bordo no pátio da Aerostar. Para acionamento, táxi decolagem, transfere agora a torre em 1 decimal meia dúzia. O ajuste no 095, agora bom voo. Escuta controle, pastor 32. Apenas para informação, posição lotar é na proa agora do senhor 020. Sim, a gente apenas fez um pequeno desvio para evitar uma formação aqui na frente, desculpe. Sente, caso necessite de novos dias, informe anteriormente para o controle. Agora da presente vou lotar. Sente, reportará. Obrigado pela coordenação. Está no corredor forte. Altitude 1 mil pés. Controle em 199 decimal 35, a torre em 198 decimal meia dúzia e aciona 0151 no transponder. Xanero 6225, autorizado ingresso pistino 7, reporte alinhado pronto para decolagem, 6225. Autorizado ingresso. Deixa agora no 095, bom voo. Papá, papá, Serra, Charlie Eco, decola 21 no controle 119, decimal 35. 035, boa, Serra, Charlie Eco. Boa. Ali, papapapá, Serra Tchalieco, bom dia, no perfil da PUCA. Papapapá, Serra Tchalieco, contato radar, sua para o 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, Serra Tchalieco. O azul 4299, táxi autorizado via Taxway Lima, Mike e Quebec. No posto de espera da Quebec, chame a torre em 1 decimal meia dúzia para ingresso e decolagem. O ajuste no 0, no 5, bom voo. Bravo Whisky, chame Recife com 2545, alternado 12685. 2545, 2685, obrigado moça, bom dia. Trip 5221, não mantém um ponto de espera, aguarde para ingresso na pista no 7. Oceanair 6225, quando pronto, tem autorizada a decolagem visto no 7, vento 150 graus, 10 nós. Alto Vitor Juliette, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Júlia. Oscar Papagolf, autorizado táxi, reporte para o ingresso pistão 7. Júlia, November Alpha, está se mantendo a entre 15 e 20 milhas de Salvador, um corredor forte em manobra. Papá Serra, Charlie Eco, chame Recife, 2545, alternado 12685. 2545, 2085, certo, Charlie Eco. Controle 19.35. Semana agora 0935, boa tarde, bom serviço. Obrigado, bom. Obrigado. Trip 5221, autorizado ingresso pista no 7, aposta alinhado pronto para decolagem. Controle, Oceanair 6225. 6225, contato radar, sua para o 320, sai da Momo. 320, sai da Momo, 6225. Mantenha aguardando para ingresso no 7, Oscar Papagolfo. Alfa Vitor Juliette, aguarde para iniciar táxi. Júlia. Alfa Vitor Juliette, só confirmando, está autorizado prosseguir o táxi, aguardando para ingresso na pista no 7. Trip 5221, no quanto pronto, tem autorizada a decolagem pista no 7, vento no 40 graus, 08 nós. Apagou o torre. Fiquei só confirmando aí, por questão de performance, eu vou liberar a decolagem do azul que se encontra em sua frente. Por questão de performance mesmo, a saída aí, pra gente agiliza aqui mais, ok? Azul 4299, é autorizado ingresso, é posto alinhado pronto pra decolagem. Trip 5221, decola 28, controle 19.35, bom voo. 1935, dá o retorno 35221. Positivo. Vale Salvador 35221 na Arbor, cruzando New Pass. 35221, contato radar, para 200, sair da Arbor. Autoriza voar direto Arbor da presente, 35221. Autorizado Arbor. Autorizado 35221, está livre da restrição de 15 milhas, 35221. Livre. Livre, 35221. Azul 4299, ponto pronto, tem autorizado a decolagem, pista no 7, vento 140 graus, 10 nós. Está mantendo 090, estimando o local 1234. Sente. Papa Romeu Mike Serra Golf 095 na escuta do controle Salvador. Agora está 65 milhas de Salvador. O controle autoriza direto Nitra para o 6225. Mantenha o perfil Xander 6225. Como é que Serra Golf, confirme o estimado de pouso? Gente, como é que Serra Golf já está voando direto de destino? Controle Salvador, Azul 4299. Azul 4299, contato radar, soltado 380, da presente foi Leda. 380, vai voar Leda, da presente, Azul 4299. Chamei 6225, chamei Recife, 2545, alternado no 2085. 2545, 2025, chamará. Papagolf, quando pronto, tem autorizado a decolagem piscina no 7, vento no 40 graus, no 0 nosso, Papagolf. Positivo. Gente, o vento é de 140 com 10. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem. Alto vento Juliette. 32, chame Recife, 2545, alternado no 2085. Papagô, decola 3-4, controle 1-9, decimal 3-5, morro. Oh. Salvador, é Oscar Papagolf. Papagolf, prossiga. Decolou da 107, saída Arbor. Tente contato o radar, o Oscar Papagolf no perfil da Arbor. Vitor Juliette, autorizado a decolagem pista no 7, vento no 30 graus, 10 nós. Corredor Forte, reporte Interlagos. Alfa Vitor Juliette, decola 37, autorizado curva à esquerda, reporte no eixo da pista no zero. Autorizado curva à esquerda, recuperar de grande eixo, recuperar o Alfa Vitor Juliette. Chané 6250, a senhora identificação, desça para o 050, inicialmente mantenha a chegada Mari, aguardando vetorações para a final do 17. Azul 4299, chame Recife 251, alternado no 3325, bom voo. Ok, confirma a radial ideal de saída?